Cineral Digital, o som do amor. Novidades e lançamentos você encontra aqui. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. O nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar. Bora, Palmeira, show! E você vai curtir. Vamos assim, vai! A banda Sabora. Vai! Ela tem um sabor de fé. Bora, bagulho de xarope, como é que é, manino? Olha aqui, bicharope, alô, chique! E vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi por aqui. Bora que só tá começando! A Sabora vai. Sai. Pai! Oi, meu amor! É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. Que vai contagiando. Olha, rapaziada, já vai ter tuba. Já por aqui no Solamão, obrigado. E a família chegando junto. Se eu nunca vi. Dali Michel! Som da banda Sabor Açaí. Oi, meu amor! Cineral! Segura! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Olha o casal Furacão sempre do lado direito. Já que com o Michel, meu irmão, vamos lá! Pra sair comigo. Bora! Amigo Silva Lancha, Luciana já na área. Alô Silva Lancha, parceiro Jorge da Pedreira já na área aí. Alô Testa Saudade. Eu amo a vida. Amigo Robinho, amiga Cléia, os dançarinos já com a gente, abraço hein? Minha querida. E eu te amo. Eu adoro você. O amigo G.I.P., o filho aí do Marajó, o amigo Chico Felipe, o amigo Valme e o Júnior já por aqui, abraço. A pele de maçã, quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida. Bora, Poca! Olha o cara da cabanagem com a gente aí, meu irmão. E a galera invadindo! Palmeiraço! Pra cima, garoto! Dali Michel! E aí, Palmeiraço! Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Bora, meu irmão, como é que é? Baby, baby, você foi muito especial. Alô, cachaça! Mas que... Bora pra cima, meu irmão, bora pra cima. Foi te conhecer. Fala que hoje até de manhã. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pai. Você merece ser feliz com outro alguém. O campeão. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. Seu jeitinho era carinhoso. Bora, Maguinho! Bora pra cima, Maguinho! Olha, já temos as camisas do Cineral, quem quiser. Chega junto aqui as camisas do Cineral do Fast City, hein? Só R$15. Que você tem. 20 é 20? 20 reais, viu, gente? Vamos lá! que já estou legal. À procura de um. Olha a barba dele. Essa mina, meu amor, não pode ser você. Mulher muita onda, meu irmão. Que vai inundar de uma vez meu corpo. Bora pra cá! Cabanagem, olha o homem do pirulito. Ela. Alô, Juno! A chave do prazer nas mãos. Eu vou me afogar. Amigo de Kine com a gente. Lá de Ponta de Pedras com a gente aí. O Galo do Açougue com a gente. O Jejeco lá do Palmeiras com a gente. Abraço. Então que vem me derrubar. Entre suas pernas vou me aprisionar. Ela é o início e o final. Eita, meu! E eu sou o som. Fala, Kathleen. Que gira em torno dela sem saber. Sou seu objeto de prazer. Ela é tudo. Do Bala com a gente, o Nazareno lá de Mujaru. Já curtindo o som na mão, valeu! Hey DJ, play a song. Dale Chico Show. Você vem com esse papo de querer me abandonar. Opa! Só o ciúme não. Mas o ciúme não vale, viu? Eu não vou deixar. Ciúme não vale. Como é que é? Não dá pra entender porque você inventou. E a família chegando junto no Palmeiraço. Bora pra cima. O meu coração. Pra cima, garoto! Não faz isso, não. Vai! Aquela menina não é nada pra mim. Até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Vem de bola, vai! Amigo Raimundo, Raimundo aqui com a gente, a galera aí de Garapé Mirim, já aqui no Cineral, obrigado! E o Michel mandando ver no Palmeiraço. Agora que eu estou apaixonado, você vem com esse papo de querer me abandonar. E o ciúme? Só por ciúme, não. Oi! Eu não vou deixar. Para, pagode! Não dá pra entender porque você inventou que aquela garota é o novo amor. Oi! Do meu coração. Como é que é? Não faz isso, não. Dá-lhe Cineirão! Não é nada pra mim. Fala, Simão. Ela não tem o seu rosto, ela não tem. Aumenta a vontade que toca tudo. Comigo até me chama de amigo e não faz amor comigo. Ela não tem o seu rosto, ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo, até me chama de amigo e não faz amor comigo. Dança, dança, dança, dança coladinho e balança. Gente, bora, Palmeiraço. Dança coladinho e balança. Vai. Hoje a noite é nossa, quero te encontrar, amor. A festa está quente, muita curtição. A galera agita. O som do amor. O som do amor. Oh, a noite é nossa. Oh, venha balançar. Oh, a noite é nossa. Chegando, Michel vai detonando. Eu tô levando. Hoje é o baile de Romero. E quem Michel já no comando do som do amor. E a família vai chegando. Vai, vai, vai. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade, o campeão. Já estamos por aqui, Palmeiraço. Alô, Cidade Velha. Eu me amarro todo dia, eu bebo certo com tua fantasia, é meu tesouro. Eita, meu. Não te troco por ninguém, não. Vou no breve. Empresário mestre com a gente, carinho considerado, Neguinho, da Comaju. Toda essa galera aí já com a gente, meu irmão. Galera dos Lulas. É mais gostosa do Brasil. Um abraço pra você, viu? Rita, Mara com a gente, o casal DJ. Eu danço brega. E a nossa panelina invadindo. Bora, vamos! Sede eu quero tomar. Tô bebo serva, só bebo serva. Serva é a cerveja que me dá inspiração. Eu bebo serva. A serva conquistou meu coração. Só bebo serva, só bebo serva. Serva é a cerveja que me dá. Eu bebo serva, serva conquistou meu coração. Nosso amigo do ouro com a gente, lá da Rua dos 48, meu irmão. Alô, cachaça! Daí que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais. Só tá com... Vem, chega mais perto. Alô, Palmeiraço. Daí que passa eu fico louco. Ei! Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais. Olha a primeira parte do CD já pronto aqui. Alô, sim. Não faz assim. Bom. Comigo. Não! Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Dale, Cinerê! Dali Cinerê! Sucesso! Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, no beijo que você me deu. Teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado, por isso resolvi falar. Olha, inglês. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Amigos aqui, vamos aqui. Já morei nos... Opa! E é pra lá que eu vou levar você. Assim, passando o Cristiano Furacão já com a gente. É pra você. É na Cádia aí, ó. Alô, Kekê, bora, Jéssica. Lá do Ponta de Pedras com a gente. É pra lá que eu vou levar você. I want you. I need you. Opa! I love you. We're from a dream. I want you. I need you. Amigo Jorge da Pedreja por aqui, alô, Jorge. We're from a dream. Bora, galera, show! Alô, Maru, hoje é teu aniversário, mano. Ti, meu irmão. Eu sou da mão do Palmeiraço. Vai. O som do amor. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Olha o cabo da nota com a gente, olha o cabo! tirar o pai dele. Sua felicidade é véspera do Ciro. Me deixa tão... A família tá endoidando, meu irmão. Esse querer tão puro. Pra cima, garoto! Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Aqui, amiga Dalvo, Cleido, alô Marine, Maradinha, juntos aí com a Nájila, alô Nájila Uva, alô Cachaça, esse querer tão pra cima, tudo que eu sempre quis, pra cima, garoto, quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver, quis pra mim e pra você. Recorda aqui no Som do Amor. Não chore, se eu não fui bom pra você. Juro que foi sem querer. Eu não queria. O Som do Amor. Cinera. Doa esse meu jeito de amar. Com... Amigo Salles, a Costa e Joyce com a gente. Abraço, hein? Que você fosse me abandonar. E aí, Palmeiraço? Esqueça tudo que aconteceu. Tudo. Você é minha. Bora sim! Você não pode negar. Primeira parte já prontinho, né, Assis? Não. Seria de qualidade, né, meu irmão? Tudo terminar assim. Pois você deixou marcas em mim. Eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Abraço ao nosso amigo Xing Pagode e o Jota Saudade. É do Som do Amor. Vamos lá! Ah, ladrão, como é que é? Perdoa esse. Alô, xarope! Como é que eu pude deixar? Que você fosse me abandonar. E é pra saudade, hein, ó. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Saudade. Sabe, equipe Xarope. Você foi o mundo pra mim. Eita, meu! Você sair da minha. Bora, Boguinho! Fique certa, vai ser o meu fim. Bora dançar, mamadaço! Saudade, saudade, saudade! Vai! Bora, cachaça! Te sei tu. Amigo Júnior dos Caramelos com a gente. Alô Júnior, olha o palco aí da cabana. Empresário Júnior. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Para o Erso Monteiro. Al di là. Pra cima, maninho. Sei tu. Pra cima, garoto! Soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della solta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. Vem fazer o coração digital. Olha, segunda Sargenta Maria já com a gente. Alô, Maria! Più prezioso ci sei tu, al di là del sogno più ambizioso ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu, al di là ci sei tu. Più profondo ci sei tu, al di là dei limiti del mondo ci sei tu, Agile. Al di là della volta, amigo Juninho, play com a gente, ele, o Pompino, o Pipônio da QS aqui no Cineral, obrigado. Al di là de... Bora, show no amor. É o som da mão. Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite eu tenho que te encontrar. Eita qualidade. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. O som do amor chegou. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você que sabe gastar. Bora, beijada, Giliade! Tudo perde a graça, distante de você. Oi! Te amo demais, não dá pra te esquecer. Guarda final com a gente, galera da Terra Firme. Guarda do Silva Lanche. Eu já por aqui no Palmeiraço. Alô, Mauro Fé. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser me chamar, eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Já temos os copos do Cineral aqui na mão do Mamute. Quem quiser comprar os copos do Cineral, a logomarca aí do Cineral, os copos aí de brilhante, só filé. Pra quem quiser, chega junto aqui, ó. Ai, que som gostoso. Você nunca imaginou que eu pudesse me deixar. Amigo Minhoca dos Caramelos com a gente, o Júnior dos Caramelos. Alô, patrão! Quando patrão do Pirulito! Passar, lá da Chiquina, meu irmão! Mas não contive minha emoção. amor. Chega de tanto. Amiga d'água com a gente, a Margarete, a Jaina e as guerreiras. Aí dos caras de pau do Marco. Alô, Moquino! Valeu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. Saudade, saudade do Palmeiraço. Fazendo Mimil com a gente, olha o Mimil. Abraça você, Mimil. Chega de. Opa! Oi, meu amor! Seja bem-vindo. Cola teu rosto junto ao meu. Aí, Super DJ Michel. Solta som! E aí, Palmeiraço? Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Nego, saudade já na área. Bora, nego! Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Dali, Michel! Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores, que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Abraço a sua amiga Raimunda de Garabé Mirim com a gente. Alô, Raimunda! Dali, Michel! Eita, meu irmão! Porém, nesta primavera quero renascer qual flores. Olha, hoje comemorando 8 anos aqui no Cineral Som do Amor. Amigo Léo e a Fabiola. Vem-te embora! É o Som do Amor! Oi, meu amor! Vou pensar tanto tempo assim tristônio. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Fala, Xing! Fala, Xing da Marina, bem, bem! É o Som do Amor no Palmeiraço! Eita, meu, segura! Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Olha, cachaça! Tenho você, cachaça, toda a galera aí com a gente, meu. Eu sei que é infinito na sua mão. É do Marajó, do Marajó. Eu não sabia. Galera do Marajó. Que amor em forma. Eu me acho, eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. Fala, Simonaldo, meu bem, papai do ano. Me vai de inspiração. Em cada verso uma emoção. Olha a barba dele. E você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso. Bora, Alex Monteiro. A nossa vida é uma flor. Ei! Vai recordar assim, vai. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Amiga Super Xana já na área. Só se fala Super. E se ela quiser. Fala Palmeiras, como é que é? Um amor comportado é tão bom. O amor. Um amor mais ousado é de uma. De rocha, meu irmão. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Zequina! O mais bruto dos homens bambé. Olha a panelinha, do DJ. Bora, meu irmão, galera do Marco. Ele chora, ele apanha, ele grita. Um abraço pra você, viu? Sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Papai de boca. E goza o que ele de bom vem pra lhe oferecer. E é. É gostoso demais esses momentos. Fala, Rodrigo. Se o seu par aproveite enquanto há tempo. Esse é o som da mão. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. E aí, Palmeiras? Não se intimide, se abra, é seu direito. Nossa galera do Jurunas com a gente. O Neguinho da Cabaju, nosso amigo empresário Mestre, alô Mestre. Toda a galera aí doidando, já curtindo só de bola. É, meu irmão, a galera já tá no clima do Sírio. Mais tarde tem pato no Tucupi. Mas passa essa, se envolva, se entregue. Vai ser bom. Amor de mais tarde, vontade no Camarão Rosa. Ai, papai, Jambu do Cupido, já imaginou, já? Ai. Arroz paraense, meu. Ei! Ai, é gostoso demais esses momentos. Mane soba, mane soba. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Tá bom, então. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser bom. Tá nessa? A maçã, a vida é bela, mas passa. A vida é bela, mas passa de diversa, né? Se envolva, se envolva. Se entregue, se entregue. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade.